hoje cê me aparece namorando. Desse jeito aí você me quebra. Joga o bracinho no céu, joga, bate na palma da mão. Quem lembra aí, vá. Hoje eu vi esse amor. De você.